Marcel Rei, Roberto Carlos, dentro do Disque Toque 103. O Portão, uma saudade gostosa, dentro do Disque Toque 103. Um abraço e bom dia pra amiga Graça Silva, lá de Tapuio, Cariré. Bom dia, meu amigo. Um abraço, Tatá, que Deus abençoe você sempre com muita saúde pra todos nós. Amém. É só o que eu peço a Deus, sabia? Abraço todo especial para o seu Atenor, para a dona Teuzeta, para o meu querido amigo Netinho. Aproveitar para mandar bom dia para a dona Mundina e para o seu Manuel, a Celina, a Regina, o Severino, todo mundo lá na região de Otavilândia também. 103,5. Nunca sai do meu rádio. Rádio Gens FM. Meu amigo Netinho, com amigos lá mandando ver, caprichando, fazendo serviço, né? Para que depois, quando a chuva vier novamente, possa passar com tranquilidade. Eles fizeram uma limpeza lá em uma determinada ponte. Fala, Netinho. E aí, meu amigo Tata Souza, bom dia. Bom dia. Aquele forte abraço. Para você também. Um abraço aí para todos os ouvintes do programa Disque Toque. Mande aí um alô aqui para nós, viu? Estamos aqui hora. Na ponte aqui do Rio Seco, dando uma geral, tirando aqui o bagulho de dentro das bocas da ponte. Tupiu tudo aqui, através daquela chuva, né? Uhum. E aí, estamos aqui. Mande aí um alô pra nós, viu? Da hora, pra meu mim amigo. E pro Irã. O Irã tá aqui mais eu. Bora, Irã! Um abraço pra você e pro meu querido amigo Netinho. É isso aí, ó. A comunidade muitas das vezes tem que fazer serviço aí, que às vezes esperam pelas autoridades, né? Gens FM. Gens FM. A emissora da família católica Reriutabense. Perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser, misericórdia. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Quero renegar coisas do mundo que me afastavam da tua graça, misericórdia, misericórdia, sim, Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia, misericórdia. Posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduz, tu és piedoso. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia, misericórdia, sim, Jesus, misericórdia, vem. Misericórdia, já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, me conduz, tu és piedoso. Jesus, te adoro. Disque Toque, Disque Toque, Toque, Toque 103. Disque Toque 103. Despedida, não estarei por perto pra vai julgar. Esse é o som da dupla Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida, música cantada e gravada em 2014. Você curtindo comigo hoje, dentro do Disque Toque 103. Manhã do dia 11 de fevereiro, ano 2026, uma quarta-feira, 103 FM. É tudo de bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu amigo Edvan, lá do Lava Jato. Valeu, Edvan, um abraço pra você, bom dia, obrigado pela sintonia. Gens FM. Aniversariantes do dia. Vamos cantar parabéns hoje para o João Pedro Gomes do Rio de Janeiro e Maria José Gomes da Santa Cruz Velha. Paz, saúde e felicidades para cada um de vocês. Que Deus abençoe infinitamente a cada um. E claro, nosso muito obrigado por vocês fazerem parte da família 103. Você que não é sócio, você que não é sócia, venha juntar-se a nós aqui na portaria da nossa emissora. Nome completo, data de nascimento, endereço e R$3 por mês. Pronto, você passa a fazer parte da família 103. Já já, mais três casas do horóscopo do dia. Já já, a sua música no ar também. 103,5. Todos os dias, alguém morre ao volante. Muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Continue ligado. Apoio Cultural. Em Reriutaba, você pode contar com os postos Santa Inês, São José, Santa Rita, São Miguel e São Gabriel. Suas melhores opções na hora de abastecer o seu veículo. Dispomos de óleos lubrificantes, filtros, aditivos, gelo cristal e lojas de conveniência. Aceitamos cartões de crédito e débito, além de cheque pré-datado de cliente já cadastrado. Nossos postos tem excelência no atendimento, o que já é a nossa marca registrada. Então, venha abastecer e aproveite todos os nossos produtos e serviços tomando uma água e um cafezinho com a gente. Posto Santa Inês, localizado na saída para a cidade de Guaraciaba do Norte, com pit stop da Skol. Posto São José, saída para a cidade de Varjota. Posto Santa Rita, no distrito de Amanaiara. Posto São Miguel, saída para a cidade de Pacujá e Posto São Gabriel, saída para o distrito de Amanaiara. Wilson, Cleilson, Artêmio e Mariana agradecem a sua preferência. Sapataria Santo Antônio, pensando em você, traz beleza e conforto para os seus pés. Calçados masculinos, femininos e infantis, meias, cintos, carteiras, bolsas para viagens, materiais esportivos das melhores marcas e os menores preços. Parcelamos suas compras em até 12 vezes em vários cartões. E sem juros. Isso mesmo, sem juros. Sapataria Santo Antônio, Rua Agripe Teodoro Soares, 120, centro de Reriutaba. Agradecendo a sua preferência, Didi, Ângela e família. Sempre com novidades e ótimo atendimento. Venha conferir Sapataria Santo Antônio, mais conforto para seus pés. Atenção, atenção! Quer renovar sua casa com qualidade e preço bom de verdade? Então vem para a Saralete Magazine. Temos camas, colchões e uma linha completa de móveis para deixar sua casa ainda mais linda e confortável. E sabe o melhor? Aqui você compra com preços imperdíveis, entrega rápida e montagem garantida. E para facilitar, parcelamos tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Estamos localizados na Rua Oswaldo Honório Lemos, no centro de Reriutaba. Sorocaba, em frente ao Colégio João Furtado Filho. Ou se preferir, entre em contato pelo WhatsApp no 889-9710-9693. Saralete Magazine. Qualidade, preço bom e facilidade para você. Em Itaba, só da Gens FM. Quer criar um clima perfeito para o seu romance? Então venha para o Dallas Motel. Confortável e com privacidade total para você comemorar o seu aniversário de casamento, de namoro ou simplesmente sair da rotina. Oferecemos suítes amplas e equipadas com banheira de hidromassagem, espaço para lazer com piscina, churrasqueira, cascata, acessórios eróticos, pernoite, além de outras novidades. O melhor da vida deve ser vivido agora. Saia da rotina e venha viver grandes momentos no Dallas Motel. Dallas Motel. Estamos localizados na saída de Reirutaba para Guaraciaba. Maiores informações, ligue 88 99986 0365 ou 88 9214 9827. Dallas Motel. Desfrute desse prazer. Podóloga Jéssica Castro, agora em Reirutaba. A podologia trata especialmente da saúde de unhas e pés, tratamentos preventivos e também de podopatias como unha encravada, ressecamento plantar, rachaduras, calos e calosidades, micoses, verrugas, dentre outros. Atendimento todas as terças-feiras no espaço Glam Beauty, que fica localizado na rua Abraão Moraes, 66, bairro Barro Vermelho. Para maiores informações, telefone WhatsApp 889-9664-2730. Aproveite e agende já seu horário. Podóloga Jéssica Castro, agora em Reirutaba. Agora em Reirutaba. Em venda de smartphones não existe igual. É na Mailton Cell, sua loja virtual. Temos o melhor preço de toda a região. Parcelamos pra você em 12 vezes no cartão. Entregamos no conforto de sua residência. Nossa agilidade faz a diferença. A Mailton Cell vai te surpreender, levando o melhor da tecnologia pra você. Compre seu smartphone e ganhe brindes. Películas de vidro 3D, capinha de silicone aveludada, 12 meses de garantia. Suporte de transferência de dados do aparelho antigo para o seu novo aparelho e no pós-venda. Trabalhamos com os smartphones das marcas Xiaomi, na linha Redmi, Poco e Mi e também Samsung. E ainda vendas de capas, películas, fones de ouvidos, garrafa térmica, caixas de som e outros acessórios. Faça seu pedido ou orçamento pelo Instagram, Amailton Cell, ou pelo 889-9750-8608. Levando o melhor da tecnologia para você. Amailton Cell. Quando perguntarem qual rádio você ouve, responda: Gens FM. Atenção Reirutaba e região para os atendimentos na clínica Doutor Aristides no mês de fevereiro. Exames laboratoriais de segunda a sexta-feira a partir das 6h30 da manhã. Fisioterapia, doutora Thalita Taumaturgo. Nutricionista, doutora Rayane Matos. Prevenção, doutor Tiago. Psicopedagoga, de segunda a sexta-feira. Psicóloga, doutora Fabiane Pontes, aos sábados. E doutora Eduarda Silveira, de segunda a sexta-feira. Fonoaudióloga, doutora Joyce Feitosa, aos sábados. Clínico geral, de segunda a sábado. Exame de ultrassom, doutor André Vasconcelos, todas as quartas-feiras, às 9 horas. Ginecologista, obstetra, doutor André Vasconcelos, às quartas-feiras, às 9 horas. Psiquiatra, doutor Fábio Ribeiro, quinta-feira, dia 5 de fevereiro, às 14h30. Urologista, doutor Irismar Andrade, dia 6 de fevereiro, sexta-feira, às 7 horas. Ortopedista, doutor Alexandre Gonzalez, segunda-feira, dia 9 de fevereiro, às 10h30. Dermatologista, doutora Daniela Souza, dia 27 de fevereiro, sexta-feira, às 14h. Endocrinologista, doutora Cristiane Taumaturgo, de segunda a sexta-feira. Neurologista, doutora Fernanda Natália, de segunda a sexta-feira, às 17h30. Harmonização facial, doutor Leônidas, às terças-feiras. Clínica Doutora Aristides, cuidando de você. Estamos localizados na rua Oswaldo Nório Lemos, número 255. Rério Taba. Telefone 99731-7072. Ligue, marque sua consulta. Organização Doutora Talita Taumaturgo. Frigorífico Carneiro avisa que toda sexta-feira está com uma mega promoção que você nunca viu em Rério Taba. Carnes bovinas por apenas R$ 29,90 o quilo. Costela R$ 19,90. Venha conferir de perto esta mega promoção por tempo indeterminado em carnes bovinas no Frigorífico Carneiro. Lembrando que você pode agendar sua compra conosco pelo fone e WhatsApp no 889-9621-8359. Estamos situados ao lado da loja Carneiro Construções, Centro Rério Taba. Agradece a sua preferência o amigo Valmi Carneiro. Seu móvel está rangendo, torto ou quase se desmontando? Calma que tem jeito. Felipe Necreto, montagens e restaurações. Aperta, ajusta, reforça a estrutura do seu móvel e deixa tudo no ponto. Porta caída, gaveta travando, dobradiça quebrada, chamou? Resolveu. Fazemos pequenos reparos em MDF e madeira. Acabamos com rangido e folga e cuidamos das cadeiras da sua mesa de jantar. Não deixe o seu móvel se acabar. Chame no zap 889-9812-2569. Repetindo, 889-9812-2569. Felipe Necreto, seu móvel firme de novo. Já de volta para você, 103,5, é tudo de bom. Vou trazer as previsões para quem é do signo de Libra, Escorpião e também Sagitário. Mas antes, deixa eu falar aqui para você, ó. A Maria Auxília Alves Moreno. Maria Auxília Alves Moreno. Ela é lá da Passagem Larga, né? Ela perdeu a transferência da sua moto no último sábado aqui no centro da cidade, andando pela feira. Quem encontrou, por favor, deixa aqui na Rádio Gens que ela vai gratificar, tá certo? Atenção você que possa ter encontrado o documento de uma moto. Esse documento tá no nome de Maria Auxília Alves Moreno, ela que mora em Passagem Larga. Ela tá pedindo para quem encontrou, deixa aqui na Rádio Gens que ela vai gratificar bem, tá certo? Libra, Escorpião e Sagitário, as previsões astrais para vocês agora. Chegando agora no programa Disque Toque 103. Três casas do horóscopo do dia. O oferecimento de Posto Santa Inês, Posto São José, Posto Santa Rita, Alto Posto São José, Posto São Miguel e Posto Santana. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu dia. Oi, de volta na programação Libra, Escorpião e Sagitário. Libra. Oi, Libra. Ter muitas opções pode ser tão constrangedor quanto não ter nenhuma, porque a alma fica desorientada com a incerteza de fazer a escolha certa ou errada. Não há certo ou errado nas escolhas, só há experiências. A cor pra hoje é o dourado. Escorpião. Oi, Escorpião. Importa mesmo é que você mantenha tudo em movimento, numa dinâmica fluida que não se detenha diante de adversidades e obstáculos para dramatizar, mas que encontre alternativas com a maior rapidez possível. E a cor para hoje é o branco. Sagitário. Olá, Sagitário. Onde houver conflito, haverá também uma negociação possível que encaminhe tudo e todos a um ambiente de harmonia. Porém, isso há de ser desejado e todas as ações têm de ser orientadas nessa direção. Senão, guerra, viu? A cor para hoje é o preto. Daqui a pouquinho, Capricórnio, Aquário e Peixes. Horóscopo do dia. Todo mundo ligado, tá ouvindo? A melhor programação. Rádio G. A número um do seu rádio, 103,5, é tudo de bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui rapidinho. Um abraço para minha querida amiga Dona Joanita de Cachoeira Pires Ferreira, pedindo Evaldo Braga. Ofereceu aí para os seus filhos, para a filha Neide lá no Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro e deseja para que todo mundo tenha um ótimo dia. Valeu, um abraço, viu, dona Joanita? Bom dia para a amiga Coroa na cidade de Ipu, que está pedindo para curtir uma do Zeca Pagodinho. A gente toca daqui a pouquinho. Um abraço mais uma vez para Toninha Melo. Bom dia para o seu Antônio Soares, o pessoal lá de Donato, Pires Ferreira. Para eles, na sequência, tem Padre Reginaldo Mazotti com participação de Fafá de Belém. A tempestade vai passar. Bom dia para a amiga Samara, curtindo o nosso som, pedindo seu desejo, oferecendo para todo mundo na sintonia do Disque Toque 103. Um abraço para cada um de vocês. Rádio Gen, Rádio Gen FM. Em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar.